Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ele é um dos deuses da justiça e ele se identificou com aquele deus estranho, né? Senhor dos Raios. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Uma relação muito ligada à vida, sacou? Não dá para falar de Xangô sem estar falando especificamente da vida, porque a representação desse orixá, a representação, né, não só da virilidade masculina, mas também com a questão da vida pungente, vamos dizer assim. Caô, cabecilha, caô, cabecilha. Ó o banixé caô, cabecilha. Nós adoramos Xangô, o intempestivo rei, o soberbo, o guloso, o músico, o deus do tambor, né, o vaidoso. Né, a gente orixá é mais semelhança do homem, com vícios e virtudes. Né. O pai Xangô, ala, pala, ala, pala, ala, pala, Xangô, Adanjú. Ala, pala, ego, espírito elevado ao céu, achando alado asas do anjo arcanjo. Ala, pala, ego, espírito elevado ao céu, machado astral, ancestral do metal, do ferro natural, do corpo preservado, em bálsamo. Xangô, por exemplo, é um ébora. Ele não é só um orixá. Ele é, na Nigéria, é um herói nacional. O cara é, sabe, é o cara que expandiu o grande império urbano, né? Então, ele lá não é só um orixá, é um herói nacional. Sabe? Já outros orixás, não se sabe se existiu. Por exemplo, Oyá, a Inhaçã, né? Ela foi prima do cara. Ela foi a governadora de Irá. Então, ela existiu de fato. Outros a gente não sabe se existiu. Mas o fato é que convive essa, todo dentro desse esse contexto. O ser vivo, né, nascido, e o seu etéreo que veio lá. Essa convivência é que nós aceitamos como o grande culto. É isso que a gente acredita. É nisso. Porque lá em África, em Oyó, né, onde é, vamos chamar assim, a Meca, né, dos cultuadores de Xangô, onde até hoje se cultua, o Xangô, ele é histórico. Oi? É um dos orixás que é histórico, legal, assim. Porque até hoje você tem a dinastia dos Alafim. Alafins de Oyó, né, que significa, seria os reis de Oyó. Que começa aí, alguns caras já chegaram a datar. Mas é sabido que Xangô, ele viveu, né, ele foi um rei, Xangô especificamente. Clarão, céu clareou, fez um risco. A voz do rei é o trovão, o olhar do rei é o corisco. pedra rolou, fez clarão. Céu clareou, fez um risco. A voz do rei é o trovão, o olhar do rei é o curisco. Riscou o raio na cachoeira, na serra roncou trovoada. A pedra rolou na pedreira, relampagueou pela estrada. Abriu-se o portal de um castelo, a luz foi ficando mortiça. Bateu na tribuna o martelo, entrou o senhor da justiça. Ô caô, pedra rolou, fez clarão. Céu clareou, fez o risco. A voz do rei é o trovão, o olhar do rei é o curisco. O mal se alastrou no planeta, até parece sem dono. Precisa que dá pedra preta, o rei se levante do trono. Enfrente a rainha que é cega, a força do mal zomba e dança. E a fúria do rei que a renega, vai pôr no lugar a balança. Ô caô, pedra rolou, fez clarão. Céu clareou, fez um risco. A voz do rei é o trovão, o olhar do rei é o curisco. O mal, quando vê, se adilar o traje real que ele veste. O medo do duplo machado e a chispa do fogo celeste. A vinda do rei já conforta pro avanço do mal, que hoje é grave. Que o mal vai sair pela porta e o rei vai jogar fora a chave. Ô caô, pedra rolou, fez clarão. Céu clareou, fez um risco. A voz do rei é o trovão, o olhar do rei é o curisco. Ô caô, ô caô. Se Xangô é uma rocha, a pedra, eu vou pôr a mão no braço, uma pedra grande, como tem várias aqui no Rio, e fico horas sentindo a vibração daquela energia. Que a paixão pela boa vida, como é o caso de Xangô, né? Pela comida, pelas mulheres, né? O escárnio, a doença. Xangô. Por isso que Xangô tem essa relação com vida. Tudo que se refere à doença, para o Xangô, ele foge completamente. Um medo desgraçado dessa relação, porque ele está sempre ligado à vida. Xangô é tão importante que tem três toques diferentes. É o único deus que tem três toques diferentes. Um é chamado Alujá, que é esse aqui. Chamado Catacaumbó, que é da onde nasceu o bolero, é isso. E o outro é o Ibim, que é quando é mais para irá, né? Porque se é irá, É um Xangô que se veste de branco. Então ele tem fundamento com Oxalá, né? Que é um toquezinho, Ibim, chamado Ibim, que significa caramujo. É. Ele, Xangô, não vive sem Iansã e sem Oxum. Como Ogum também não vive sem Iansã, né? Mas a paixão mesmo de Xangô é Iansã, é Oxum. É a verdadeira paixão de Xangô é Oxum. E de Ogum é Iansã. O fogo, por exemplo. Né, Xangô também é o orixá do fogo, né, só Xangô. O fogo primordial é Exu. Mas Xangô também ele é o orixá do fogo. Ele também domina o fogo. Né. E tem um Itã, né, um mito, que fala que Xangô conseguiu o fogo através de Iansã. Que ele pediu para Iansã ir até Exu. Né, porque ele queria esse poder que ele não tinha ainda. Iansã foi lá, ele carregou ela desse trabalho. O cara é rei, né? Vai ficar lá paradão, vai mandar, né? E ela foi lá. Só que Iansã é uma mulher, né, meu irmão? É o arquétipo da mulher independente, da mulher voluntariosa, poderosa. Ela foi lá, desenrolou com Exu. Né? Não dá assim, pai. O cara, pô, ficou, né? Então vai dar, não tem jeito. Deu fogo pra ela. Só que aí o que acontece? Ela voltando, opa. Porra. Por que eu vou dar fogo pro cara? Só ele manter um pouquinho pra mim, né? O cara fica lá, né? Eu vou pegar um pouquinho desse fogo. Ela pegou. E comeu um pedaço desse fogo primordial. Só que entregou o resto pra Xangô. E Xangô quis falar com ela. Xangô pegou, engoliu esse fogo, né? E tal. E, pô, maravilha, quando ele abriu, só tava fogo pelas ventas, tava perfeito, era tudo que ele precisava. E aí ele notou que Iansã não falava. Ele, pô, o que que tá vendo, Ganeiro? Aí perguntou, não falava. Aí ele obrigou, ele intimou ela a falar, fala comigo, você tá me desrespeitando, linhas gerais, né? Aí ela falou, e vê a labareda. Aí ele ficou pau da vida, mas já era, não teve jeito. Por isso que Iansã, a partir daí, ela tem essa relação também com o fogo. E Iansã, ela guerreia com Xangô e acaba sendo, entre aspas, mesmo, uma representação feminina de Xangô. A gente tem aqui o mar, tem a cachoeira, tem a montanha, tem Xangô. Xangô fala com Xangô todo dia ali. Para mim, aquilo ali é a simbologia de Xangô, a cabeça dele para mim, entendeu? Então, eu grito para ele, o sol nasce ali para mim. Então de manhã eu venho aqui e grito horrores aqui para Xangô e reverencio a figura dele na frente da minha casa, entendeu? O que ocorre no Brasil, aquela velha história da diáspora, é que os caras acabaram meio que mesclando tudo no culto. Você tem 12 Xangôs, vamos dizer assim, que a gente chama de qualidades, né? Que a gente chama de representações, né, desta dinastia. E aí essas representações, elas estão diretamente ligadas à memória. Porque como é que você preservaria tantos reis se não fosse a partir de uma experiência dogmática, uma experiência religiosa? Então, quando ele bate o martelo, acabou. É aquilo ali, né? A rocha significa o quê? Que ele é o dono, né? Da pedreira. Não só da pedreira, como dos trovões, que divide com ele e Ansã, que são os donos, né? E o que mais que eu posso falar de Xangô? Que as pessoas conheçam esses conteúdos incríveis, né? Como é que aquele o rei do xere, o rei do pilão, né? O rei dos raios, o rei da justiça. E aquela coisa, ele mandou construir uma casa, gente. E a partir daí muda tudo, né? Porque essa casa era o lugar onde podia se cantar, se falar a língua, onde se podiam fazer as iniciações, onde era possível reconstruir a vida e aonde era possível trazer essa coisa fantástica dos ancestrais. Não era preciso mais morrer e ir para a África. Agora era possível que na minha casa, entre aspas, esse lugar onde a gente reconstrói a nossa identidade, isso é maravilhoso. Sou de Ará. Na verdade, Ará não é Xangô, né? É o deus que Xangô cultuava. Ará é mais velho. Mas como aqui no Brasil vieram pessoal de Oió que cultuava Ará no palácio de Oió, ficou sincretizado como mais uma qualidade de Xangô também. Mas lá na Nigéria, não. Ele é da cidade de Savé, uma das cidades que Olufiran Xangô conquistou. Então, conta a história que ele chegou lá e viu aquele deus. Diz, meu Deus, aí se identificou com esse deus. E levou esse deus para ser cultuado por ele no palácio dele, em Oió. Sabe? E ele cultuava o Aidá, que é o deus do trovão. O deus né, do tempo, ligado a Iroco, ligado a Oxalá, né? E ele ficou encantado, porque Xangô é o deus da justiça. Um dos deuses da justiça, porque Ogum também é, né? E Nanã também. Ele é um dos deuses da justiça. E ele se identificou com aquele deus estranho, né? Senhor dos raios, e passou a cultuá-lo como ser. Com o tempo, as pessoas sincretizaram Xangô com Aira. Aí passou a ser o Xangô mais velho, né? Como se fosse o Xangô mais velho. Porque, na realidade, ele é mais velho que Xangô, né? E aqui no Brasil a gente usa como se fosse um Xangô. Isso, para mim, é até uma honra, sabe? Ser de Aira e ser sincretizado com Xangô, né? Nós, enquanto erros, o homem é rei, né? O homem é rei. E aí, meu irmão? Me faça morrer de amar. Ogodô. Bem longe eu vim, sei do tempo que eu vim. Sou filho de rei, muito do tempo pra ser o que eu sou. Eu sou amigo de amor, mas tudo é só amor. Tudo é só amor para mim. Chegou a Godô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor. Chegou a Godô. Saravá para os entrevistados: Marcos Serra, Mestre Luizão, Glória Bonfim, Rita Ribeiro e Aderbal Axogun. Axé para as músicas: Toada de Xangô, Afoxé, Senhor da Justiça, Abatá Alapalá, Afrequetê e Canto de Xangô. Colofé, direção, produção e roteiro: Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem: Arthur Ferreira e Rodrigo Batata. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.